du côté. Non, non, ça fait quoi? Nossa, Campinas, 340, via Pesolo 10, da Bridge, via Pesolo no meia, da cola pista no 0, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 120, décima 8, aciona 5455. Papa Romeu, Delta Alpha Yankee, com tráfego na posição de 10 horas, 18 milhas. Rumo sudoeste, mantendo o nível 0851 Eco 110, Bandeirantes. Estamos por Ledo, ok? É bom que estiver acionado. 10 horas, 16 milhas, cruzando o nível 120 para o 0501 Eco 50. Direção ao Dentão, autorizado, 500 pés, autógrafo do Luta da Colete, matou, 1895, grande, onda 0110. Salvador, 6392, ordinário, qual consiga? 6312, bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, bom dia. É o Oscar Zulu, repórter táxi. Reporte na intercessão, papapá. Afirmo, Juliette, Tango Zulu, reporte na papá. Passam com a tela de casulo já acionado. Gente, vento no aeródromo é 170 graus, não, não, nós nenhum tráfego a reportar, reporte quando fora do solo. Oscar Zulu, fora do sol aos 4-0. Reporte na final da Onosite, confirmando é para pouso no Onosite. Vai prosseguir para o 4-3 para embarque do passageiro. Gente, uma informação aí para ela que não está autorizado o desembarque de passageiros no pátio 3. Então pode pousar no pátio 5 ou no pátio 4. Pátio 5, então. Gente, até o Escazolo, reporte na final do pátio 5. Vem um tráfego a reportar. Vento 170 graus, 12, 9, altímetro 108. E aí, vai chamar na final do pátio 5 contra o Zulu. Atlético é Zulu fora do solo, aos 4-1. Zulu. Aliás, tem o Zulu autorizado o cruzamento da pista no 735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo em 1219. 5-0, que negão no 0 no 7, autorizado chegar da ponte. Então, vamos ver. Aquilo bravo, bom dia, quase se encontra, a pista decola. Ilhéus, 080, autorizado, plano Yankee, decola a pista no 7, no direito, sai da Coral, pode Coral direto. Controle 120.8, aceno 0263, vem um pelo braço. 07, mantém sob condições visuais. E um tráfego a reportar no setor. Reporte visual com CAC. Deu autonomia, vem um pelo braço. Atlético Azul, confirme final do Pátio 4? Pátio 5. Gente, até o Escazolô, reporte condição controlado, vento 170 graus, 139. Zulu. 13395 e coordene descida. O Bravo, reporte Pax. Região 07, frequência livre. Já temos o autorizado, reporte para 3. Tá controle? 10 horas, confirma se fez DLA. Desça para 2.000 pés, QNH1018. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizar. A esquerda sai da Momo, após direto, controle 120.8, acena 5142. Reduz a velocidade para 2409. Gente, reporta novamente para o táxi, já pronto, 4-3, já está no sul. Alfa-Yankee Azul, prossiga. Afirmo, já foi solicitado, está sendo encaminhado, tem. Alternativo Goiânia, ready for taxi. Chance to show 567 on board, just confirming approved tax by engine, old point 190 call tower, 118 at 195, Canadian 0118. Canadian 1018. Okay, attach via India, and you're holding point 190, and we'll contact tower 118 small 10, Canadian 6225. 118 at 195, and just confirm shows on board 67. 118 small 95 and people on board 6. Good. Mike Juliette Romeu, já avisou. Bom dia. Bom dia, Mike Juliette Romeu, frequência livre. Oceana 625, good morning, clear line up for and take off runway 10, wind 170 degrees, 1-3 knots. O Mike Eco Delta inicialmente mantenha 1.000 pés. Vou indo pro do farol da barra sobre condições visuais. Mike Eco Delta vai ser o número 3 para aproximação. Número 3 para aproximação. TAM 3859, desça para 3.000 pés, QNH, correção, desça para 2.000 pés, QNH 10, 18. O 43, falei que puxa, portal, que ele está... Irmã, que o Bravo, reporte na intercessão passada. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Oceanair 6225, radar contact at departure, climb to flight level 320, arbor departure. 320, arbor departure. 160, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1018, autorizada a chegada a Mari. Linha aqui do Bravo, a linha e mantém a cabeceira no 7. 160, mantém o perfil da chegada. Plano 160, confirme velocidade de cada. Lembra, sim. 160. Papa Romeu Delta Alpha Yankee, complete aproximação, chame torre em 1 no 8.95. Completo, chama torre 1895, boa, Delta Alpha Yankee. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Delta Alpha Yankee, 2 milhas para o externo. Delta Alpha Yankee, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ainda lá no estado. Aguarde autorização de pouso, Delta Alpha Yankee. Não, só um minuto, copo. C324 ali, decola de imediato. Autorizada negra, né? Decola puxando 0, vento 180 graus, 119. Espera dando 02895, que legal no 018. Papá, Mike Eco Delta, tem condições de voar na proa 360 para sequenciamento? Prima que o Zulu reforça a SPA 3. Nossa, sai da boa, eleva só um minuto pra copa. Assim. Agora. Da final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Tem que check trem livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Livre pouso, pistão no zero, baixado e travado, Delta Alpha Yankee. Passando através de 07, pode mesmo prosseguir da ponte perto. 5384, decolador 53, chame controle em 1 no 20.8. 1 no 20.8, 5384. Delta Zulu, prossiga, só. Alzona 5, suba e mantenha 2000. Agora curve à direita na proa 070, reposta utilizando um localizador para prosseguir com o plano e instrumentos. Para o final do procedimento, mais que é por dentro. 79, aqui é via Índia, ponte para dono 02, 05, nível 08. Mateu, plano modificado zona 5 para o instrumento, mais que é por dentro. Patrulha Salvador, bom dia, 35384, decolado PUCA. 5384, contato radar na decolagem, sua para nível 190, saída PUCA. 190 PUCA, 5384. 8, aciona 5475, 3304. O 5384 tem referência, autoriza Jamo? Autorizado, 5384. Direto Jamo, obrigada. Busta. Mantém ponto de espera. 6311, controle de Salvador. Desça para nível 050, QNH 1018, autorizado a chegada por. Estabilizado, 3859. 3859, complete a aproximação, Champagne 1 no 895. 1895, acho. 59, Atom, Salvador. Salvador, bom dia, já 3859. Para 3859, aguarde que está livre. Vento 180 graus, 109, altímetro 0183. Delta Alfa Yankee, solo 56, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, boa, Delta Alfa Yankee. Agilizando por gentileza. São 39. Pode. Decola pista no zero, curva esquerda, sai a pouca transição Caju, controle em 20.8, acena 5473, acena 6312, aguarda só um minuto. O Delta Alfa Yankee, tá livre táxi, e a Alfa Juliette, 41, Lima Mike, Quebec, bom, Quebec. Assim vai apontar pro cruzamento na Quebec, Delta Alfa Yankee. É 312? Visual, com tráfego nacional. 362-25, chame o centro Recife, em 1260, alterna 1228. 260-288, bom. Volante 0-3-3-0, que funciona 1-0. Direita, saída após direto, controle em 1-2-0-8, acena 5-4-6-2, mais por favor. Confirmando a clandona no 7, né? O Mike é com Delta, está estabilizado no localizador. Mike é com Delta, 2 em 1, 1 no 8, 95. Já está desligado. Tem Mike autorizado de colapso no site, vento 1, 70 graus, 109. Para acionamento táxi 2895, acho que pagou. Nota que Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03. 19, autorizado de colapso na 0 vento 170 graus na 09. Gente, tá no Zulu, mantém ponto de espera. Lima Kilo Bravo decolado aos 5-9, chama em controle em 1-2-0, decimal 8, morro. Lima Kilo Bravo, até o retorno. O Salvador, o Mike Eco Delta estabilizado, localizador. Estamos na final, a intenção é remeter no MDA com curva esquerda e base pela direita, 1-7, confirmo. Confirme, Mike, o Delta intenção de remeter de onde? É, entre o MDA e o DA. Gente, Mike, o Delta reporte iniciando a remetida. Reportarei. O 4299, decolado azul 1200, chame controle em 120 decimal 8. 208, azul 4299. Gente, estamos com autorizada NR, mantém que você não nos vê. Controle Salvador Azul 4299. 4299, tudo 340, autorizado, direto Leda. 340, Leda. Esse tango voo é autorizado a decolar, 590-1180, graus 119. Vem para a torre. Reporte táxi, acho que eu vou passar com... Torre, o Mike Eco Delta está remetendo para perna do vento da 17, com base pela direita. Gente, Mike Eco Delta, pode tirar no base. Reportarei Delta. Nozera, em mantenha o ponto de espera da 190. Zulu decolado ao 02, chame controle em 12 ABC, são 8, bom voo. Controle 108, seleção Zulu. Controle Salvador, Papatango, seleção Zulu, decolou, pista 90, saída bom. Zulu, confirma o coração dele. Direção Zulu. Como é que a cuidada está baixada e travada? Afirmativo, está na final, tem baixado e travado. Gente, livre ponto, pistola 7, vento 180 graus, 90. Está livre ponto. A uma centena, saída coral. Confirme, saída coral, saída é Momo, senhor. Corrigindo, Momo, tudo bom, centena, Juliette, estamos de volta. Confirme, está autorizado a Momo, direto Momo? Autorizado, direto Momo, Juliette, Tango Zulu. Autorizado, direto Momo, Juliette, Tango Zulu. Esse para hoje, pelo, o 6311. Sete autorizado e colapso, 190, vento 170, graus 109. Sete, Tango Zulu, inicialmente subiu para 4 mil pés. Inicialmente vai acender a 4 mil pés, direto Tango Zulu. Silva 384 na trip, direto Maceió. Direto Maceió, Silva 384, obrigada. O 35384, se necessário voar na proa presente 024 com mais 50 milhas de informação, 25 milhas, depois a gente voa lá. Só vai passar essa informação por centro Recife, em 12685, alterna 12545, 35384. 2085, muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Comente. Voo no 160, complete a aproximação, torre 1895. 1895, voo no 160, boa. Isso, bom voo. Obrigado, bom dia. Sérgio Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, suba o 340, saída da EL. Vai passando o Índia Serra. Bom, no 60, tráfego já avistado, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 119. Gente, livre pouso, pista 10, 190. 29. Ampliando a saída. Juliette, Tango Zulu, retornação para separação de tráfego, subvetor, proa 330. O limite desse vetor, após 20 milhas, voa barreiras. Proa 330, após o limite da faixa de comunicação, voa direto barreiras, confirma? Tu vai dar presente posição mais 20 milhas após barreira. Está livre ascensão para o nível 100. Afirmativo, está livre ascensão nível 100, proa 330. Após mais 20 milhas, em caso de falha de comunicação, vai voar direto barreira. Direto no Zulu. É 3 no 1, 2 mil pés, reporte estabilizado no LS. 10, 18, ajuste, 1018. 2 mil, reporte estabilizado no 018, 63 no 1. Azul 4299, chame o centro Recife 125.1, alternativa 13395. 251, 13395. Xanemia 3 no 1, DF 2000, livre LS, responsabilizado, otimismo 108. Topio 63 no 1, para 2000. Sol 06, sol 08, livre direita, chame sol 12, 19. Direita, sol 12, 19. Vamos estimar para o pouso. Vou voar direto barreiras, acendendo a 100, está estimando barreiras ao momento. Sol 427. Sol 427, contado, reporte atingindo 1 centena. Reportará atingindo uma centena, direção do Lula. Alfa Juliette, 62190. Juliette, 221, tá pronto, Costa? 2200, autorizado, sai da curva direita, 10 a bordo. Elefa, após voa, conforme rota, o pilô, após direto. Controle 20.8, acena 5507, 221. Lima Quilo Bravo, voa a Itapi, para prosseguir na chegada a Mari, desça até o 050. Localizador 63 no 1. 63 no 1, torre 1 no 895, bom pouso. 895, obrigado. Soneza 331. Acho que é Papai Golf, a Ponte Alegre, pronto, na cabeceira 17. Atente a viatura que vai cruzar a cabeceira 17. Tá 3-1. Tá 3179, chama Recife, 1251, bom voo. 251, bom dia. Poxa, 6311, uma milha para o externo. Poxa, na 6311, continua a aproximação, aguarde, está livre, tráfego 69, estado que é inegal, 108. Gente, 109. Decolado 011, chame controle em 120, decolado 8, bom voo. 302, graças. Salvador 3-3-0-4. Acho que ele travou ali e repouso, 3-0-4. 04. 3-3-0-4, contato radar, se mantém 360, saída ARPO. 360, lá. Lima Quilo Bravo, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-8. Pagou o fim, atento a história de turbulência, 02320, que ficou da correção pousando na 10, autorizado em colapso, 17, vento com 170 graus, 131. Puxa na 6311, sol 104, livre direito, chame sol 12, zona décimo 9. 9, obrigado. Salve Salvador, Cordial, bom dia, hoje é 63, Uno de Totaná, Alfa. 32, Xanama 31, táxi Alfa Juliette, botão 01. Alfa Juliette, Uno, 31. Controle, Oscar Papagolf. Prossiga. Decolou na saída árvore. Acho que a Papa Golf, acione código 5462, não recebo no radar. Submantenho 060, perfil da saída árvore. Gol. Gol no 630, controle. Bom dia, solicita presente, voz direto e táxi. Se autorizar até 170 para prosseguir. Uno 630 está autorizado nível 050 e a chegada a Mário. Chegada a Mário, autoriza a proa de TAP? Negativo, mantém a chegada. É, mantém a chegada, está 050, voo no 630. Está recebendo o transponder do Oscar Papagô? Confia para controle. Recebe o transponder do Oscar Papagô? Agora sim, passando 1500 pés. Novo. 5221, 57 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 221, taxia via 41 no Índio, sete passagem aqui, que está ingressando a Juliette. Ponte Perdão no 02895, negão no 018. Acho que o Papa Golf submantém ao 060 sem restrição da saída. Golf. Solo Salvador, até 3663 com a Índia para São Paulo, Guarulhos. 3663, Guarulhos, 340 autorizado, VP do Zulu no 0, VP do Zulu no 6, após Bridge, a cola fica no 0, curva direita, saída da El. Saída da El, transição ótima, controle 1120-8, acena 5502. Vai ser 252. Gente, acho que a Papa Golf está autorizado direto de China, submantém a 3 mil pés. Subi, mantém 3 mil, Golf direto de China. Acho que a Papa Golf é possível estimado do povo. Isso, está correto. Parar para o Pegação da M3. 0 graus, 1-1-9. 2-1, confio a torre. 04, chama Recife, 1-260, alterna 1-28, decimal 8. 2-0-2-2 ILS de Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, Torre 1 no 895, bom pouso. Bravo. Gol no 630, voa Duna. Presente, voa Duna, gol no 630. Torre de Papatango, Lima, Quilo Bravo, voa ILS. Lima, Quilo Bravo, aguarde a tradução de pouso ainda no estado, que é negão no 098. Lima, Quilo Bravo, é, vai tocar e arremeter. Sim, Lima, Quilo Bravo. Torre, o Lima Quilo Bravo, toca, remete e prossegue, pouso final na 1-7. Gente, Lima Quilo Bravo, autorizado o toque arremetida. pista 10, vento 170 graus, 941. Positivo, 107. Bom dia, trip 52, 21, perfil Arbor, transição LF. Trip 5221, contato radar, submantém ao 200 no perfil da saída Arbor. 200, cumprindo o perfil da saída Arbor, trip 5221. Zona 630, informa o tráfego 12 horas, 17 milhas rumo oposto, está subindo restrito para 3 mil pés, Charlie 402. Cliente do tráfego, Rono 630, na acontecida autorizada até 050. Afirmativo. Trip 5414, aciona a identificação, desça até o 050, voa Mari para chegar a Mari. Ed Sango Zulu, Recife, Ono 26-85, bom voo. Oscar Fala Golf, informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo oposto, passando 070 em descida para 050, Boeing 737. Esse do tráfego. Ok, para a 10-10-8 agora, nós estamos confirmando o POV 1932. Vamos copiar o teu bem. 1-3-2. 1-3-2, graças. No 630, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil no 0 no 8, o gol no 630. 5-9. 3-8-9, bom dia. Curitiba 360, tá pronto, copo? Tá, chega. 360, Curitiba autorizado, já fez o Lô 2-1 após confins com o plano, decola pista no 0, cola direito, sai da arpó, eleva. Controle 120-8, aciona 5504. Ok, autorizando nível 360 para Curitiba, emergência no uniforme do Lu 21, no confins, com cópula de voo. Transponder 5504, controle de saída 119.8, confirmado. 120.8-1120-8 e transponde 5504-3359. Positivo. Na saída elétrica. Negativo. Saída arbosa, após arbosa ou elétrica. 3359. Tá, após arbosa elétrica. Obrigado. Volta para o estado. Estará estabilizado o voo 1630. 1630, informa o tráfego 3 horas. 10 milhas rumo oeste, passando 050 em seguida para 200. Médico tráfego, voo no 630. Meu pai, ingressão 90, dá 1-0 para se ajustar o tráfego da 17, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, sente a porta de ingressão na tela do vento da 1-7. Pode ir para o Pro. Estará no vento da pista 17, Lima Quilo Bravo. 1 Kilo Bravo, livre pouso, costuma 7 vento, 180 graus, 9. Bravo. No braço, confirme, vai estar travado. Está destravado, Lima aqui no braço. Gente, confirmando, de pouso, 180 graus, 9. No braço. O pouso vai ser final. Salvador, trip 52 no céu, 5221. Confirmando, 5221, para para Oplor ou Conquista. 5221, após a arma, está autorizado, Conquista. Obrigado. Estabilizado, gol no 630. Gol no 630, torre 1 no 895, bom pouso. 1895, muito obrigado e um bom dia. O setor sobrevoa, tá escuro. E Salvador, bom dia, gol no 630. Gol no 630, continua a aproximação, é ponte passando externo, baixar travado. Para informação, Charlie 402, à sua esquerda, na curta final da nossa site. Dentro do tráfego, reportará no externo, vai ser travado, gol no 630. Seu B, confirmando 45, acho que eu vou. Finalmente, táxi, 282, 9, 2, acho que eu vou. 512, 2 canais, cruza 2,500 para o 350, bom dia. 6312, bom dia, contato radar, tudo mantém 350, saída PUCA. PUCA 350, 6312. Hotel Escazul, é ponte táxi. Esse é o bastante travado, campo à vista, gol 630. Confirme para o separatório. É o gol, o nome 630, passou externo, baixado, travado, com campo à vista. Gol no 630, sente, livre pouso, sistema 0, versão 970 graus, ou no 09. Livre pouso, gol no 630. 100, em seguida para o 200. Tem o mesmo ticket, tipo 5494. Tipo 5221, informe o tráfego 9 horas, 12 milhas. 1-10, passando 1-0-0 em descida para o 050. Sente, corrigindo a baia C, livre frequência, ao estacionar. Bom dia, mais um CCA. Cut 238, right cop. Alex, CCA, we have any request clearance from Miami. Kimia, flight level 360, clear, America 238, via Upper Sulu 20, Teresina, Upper Sulu 7, after flight turn hold, takeoff runway 10, left turn, Momo, departure and flock, transition, departure control 120.8, Cox 5527, America 238. Okay, cleared to Miami, flight level 360. That's Upper Zulu 20 to Terracini, Upper Zulu 7, flight plan en route. Momo departure for the flock transition, 120.8 and 5527. Maxima, every bus for push, America 28. Okay, we'll call for push, start American 28. Ajuste 1-0 no 8. Ok, então vou trocar o transponder aqui, deixa eu ver. O 4-4, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 8, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, descer para 2.000 com 1.018, 5-4-4, então está estabilizado no ILS X-Ray. 5-4-4. Caminhão do quanto agora do Papagô? Agora recebo 060, acho que vou. Ok, o transponder 2 está dando uma informação a maior. É, Sérgio Papa Golf, informe o estimado para o pouso. Solo 630, solo 31, livre à direita, chame solo 219, solo 9. 219. Patente Casu, autorizado a decolar com o voo do litoral sul, reporte quando fora do solo, vento 160 graus, 129. 0 Libra. Para o 630, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Sérgio Casou, fora do solo, aos 3, eu não aguardo transferência. Sua. Passagem Casulo. Passagem Casulo, chame controle em 120218. Prossiga. Solicita prosseguir aqui por, na vertical da avenida paralela para o setor do Iguatemi, na escuta aí do controle, se for o caso. Sente, mantém a linha do litoral e coordene com controle em 1208. 1208, Zulu. Zulu no mesmo. Cola pista no zero, curva direita, seta da El. Leda. Controle 120.8, aciona 5525. Senhora, e solicita prosseguir sobre a avenida paralela para o setor de Iguatemi, mantendo sua escuta permanente. Gente, até acho que a Zulu está autorizada 510, inicialmente mantém o litoral sul, aguardando o pouso da aeronave após ser autorizado. Ok, gente. Faz zero eco, eco, right cop. FM Brunei 2017. Sorry, Chief, for the last 3502 Recife, clearance via Upper with 58. FT Cofferneum 0 left turn, Puka Department, Caju Transition. Departure control 10.8, SCOG 5512, November 50 aircraft. Yeah, I don't understand your call code 5512 and the path control 10.8. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha and Aru Transition Alpha Romeo Uniform. Via Upper Whisk 58 and flight level 350 November 50 aircraft. Oi, Salvador, trip 5414, fui LF para Maravilhão. Trip 54114, continue a aproximação, ainda 9 estados, altimetro 0018, reporte no externo, baixar travar. Vamos lá, passando externo, baixar travar, 5414. Canto 3663, decolado 35, chame controle 1202.8, bom voo. 208, 63, bom dia.